apesar de vivermos em coletivo, somos indivíduos. Cada um representa uma configuração diferente. Não há peças iguais nesse quebra-cabeça. Impossível estabelecer um único padrão de vida para todos. Qualquer um que não seja nós mesmos, que diga o que precisamos, é suspeito. É desnecessário aceitar o que nos impõe. Mesmo que nos ofereçam de forma gentil e açucarada. É desnecessário limitar a nossa relação com o mundo, a via de fora para dentro em sentido único. Preciso aprender a me ouvir para te entender. Preciso aprender a sentir para ser você. Inspiro o que te faz bem. Respiro o que me faz mal. A sua evolução é também a minha. E quando isso é compreendido, a nossa evolução é inevitável. Afinal, apesar de viver como indivíduos, somos um coletivo. Eu confio em nós. Tudo vai dar certo.